Boa noite, ouvintes. Com vocês, mais um Horizontes, o programa da BBC de Londres, que trata de tecnologia, saúde pública, comportamento e questões do terceiro mundo. No programa de hoje, falamos da terra, da lavoura e daquelas coisas que fazem as plantas crescerem. Vocês estão pensando no sol ou na chuva? Singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, have a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Pois é, já se foi o tempo em que bastavam o sol e a chuva para garantir o crescimento dos produtos agrícolas. Hoje, com os progressos da engenharia genética, a biologia e a química, foram inventados fertilizantes e pesticidas cada vez mais sofisticados, que protegem as plantas de pragas e insetos, e que dão à terra as substâncias que ela precisa para fazer a lavoura produzir. Tudo isso de uma forma muito natural. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o assunto. Quem está aqui comigo hoje no estúdio é o Ricardo Chagas. Boa noite, pessoal. E aí, Ricardo? Agora nós apresentamos, Ricardo e eu, as novidades da BBC. Hoje, na sessão de novidades da BBC, falamos de duas novas descobertas que tratam de um assunto vital para o mundo contemporâneo, a poluição. Uma companhia chamada Controle da Poluição Ambiental por Óleo lançou aqui na Grã-Bretanha um novo produto capaz de controlar uma das mais terríveis formas de poluição ambiental, a poluição de lagos, rios e mares por todo o tipo de óleos industriais. Como se sabe, óleo é o poluente mais comum da água em áreas urbanas e industriais. Assim que entra em contato com a água, o óleo forma uma espécie de película que fica sobre a superfície e que adere rapidamente a qualquer coisa que entre em contato com ela, inclusive pássaros marinhos, como a gaivota, por exemplo, para os quais esse tipo de poluição é particularmente perigosa. Foi usando esse mesmo princípio de que o óleo adere a certo tipo de coisas, como plásticos, por exemplo, que esta empresa britânica inventou uma corda feita de quatro tipos especiais de polipropileno trançados e que deve ser passada sobre a superfície da água como se fosse uma rede de pesca levada por uma traineira. Enquanto a corda suja vai sendo recolhida e limpa automaticamente por um sistema de escovinhas, mais corda limpa é colocada sobre a superfície onde o óleo se concentra. O equipamento é montado sobre uma barcaça que pode ser dirigida por um rebocador. A barcaça tem capacidade para conter até 5 toneladas de detritos de óleo retirados da superfície que está sendo limpa. O sistema, chamado Força 3, é capaz de recolher óleo da água a uma velocidade de 8 toneladas por hora, usando duas redes de cordas de 60 metros cada. Existe uma versão mais poderosa desse barco, chamada Força 7, que pode limpar cerca de 70 toneladas de óleo por hora em alto mar. A segunda novidade de hoje fala da poluição do ar e é um pequeno monitor de uso pessoal que detecta sinais de hidrogênio na atmosfera. Isto é muito perigoso porque o hidrogênio, como se sabe, é altamente explosivo quando entra em contato com a atmosfera. Isso pode acontecer em locais onde há grandes geradores ou baterias elétricas ou em usinas nucleares, como a de Chernobyl, por exemplo. A coisa funciona assim. Um pequeno detetor de hidrogênio que pode ser levado no bolso e pode ficar pendurado no cinto ou no paletó, e que já vem acertado para dar um sinal de alarme como um bip telefônico, quando o nível de hidrogênio da atmosfera sobe acima dos 25% do nível suportável. O aparelhinho foi desenvolvido pelos cientistas da Universidade de Cambridge e manufaturado pela Cormon, uma empresa britânica. O seu preço é salgado, pelo menos 300 libras, ou cerca de 6 mil cruzados. Se você está interessado em algum desses produtos, escreva-nos, que nós encaminharemos a sua carta. O nosso endereço aí no Brasil é BBC, Caixa Postal 51681, São Paulo, CEP 01499. E agora continuamos com o Horizontes falando, em primeiro lugar, de uma descoberta da engenharia genética, uma planta que produz o seu próprio fertilizante. O nitrogênio, aquele elemento que explode em contato com o ar, é fundamental para o crescimento das plantas. O problema é que nem sempre as plantas têm acesso ao nitrogênio, a não ser que ele seja especialmente colocado no solo através de fertilizantes químicos. Por isso, as grandes fazendas de lavoura gastam fertilizantes caríssimos e adubos para cuidar de suas terras. Sem eles, os campos seriam rapidamente esgotados de nutrientes. No entanto, há um grupo de plantas, os legumes ou as leguminosas, como ervilhas e feijões, que não têm esse problema. Esses legumes ou essas leguminosas são capazes de concentrar o nitrogênio, retirando-o diretamente do ar. Como se sabe, o ar é composto de 80% de nitrogênio. Mas estas plantas são capazes disto não porque tenham alguma vantagem especial sobre as outras, mas porque desenvolveram uma relação muito íntima com uma espécie de bactéria que concentra o nitrogênio, chamada rizóbium. A rizóbium vive no solo e, assim que encontra a raiz de um legume, ela forma minúsculos nódulos que são ideais para agregarem colônias de bactérias. A planta providencia o carbono para que as bactérias cresçam, enquanto as bactérias produzem uma enzima especial que concentra o nitrogênio retirado do ar, para que a planta possa usá-lo como um fertilizante natural. Essa descoberta levou a uma série de pesquisas sofisticadíssimas sobre a relação da bactéria rizóbium com as plantas. Mas o que tem ficado claro nessas pesquisas é que, para ser utilizada extensivamente na agricultura, a rizóbium não poderá ser adaptada. No entanto, uma equipe da Universidade de Sussex, da Unidade de Concentração de Hidrogênio, já começou a pesquisar uma forma de inventar novas plantas capazes de realizar esta mesma proeza dos legumes. Mas isso ainda vai levar muito tempo e muito trabalho de engenharia genética. Pois é, imagine inventar novas plantas, né? Inventar novas plantas, bactérias que estão sendo usadas como catalisadores de fertilizantes naturais, fungos sendo usados como pesticidas naturais. Pelo jeito, o Partido Verde tem tudo para ganhar as próximas eleições. Eu digo isso porque o próximo assunto do Horizontes de hoje é um fungo, o Verticillium lecani, que foi especialmente desenvolvido para exterminar insetos e outras pestes que podem atingir uma plantação de uma forma natural. A Universidade de Londres, em colaboração com a Microbial Resources Limited, descobriu um novo tipo de verticillium que pode ser vaporizado à noite quando a umidade é alta e, pela manhã, ele já terá realizado seu trabalho protetor, uma vez que cresce muito depressa. Nos últimos 3 anos, o Dr. Hill, do King's College, aqui em Londres, vem tentando descobrir novos fungos com capacidade de controlar, por exemplo, o gafanhoto marrom, uma peste seríssima para o arroz lá na Ásia. Para controlar o gafanhoto marrom, o Dr. Hill e sua equipe escolheram o fungo Metarhizium anisoplie, um fungo que cresce naturalmente nos campos de arroz. Primeiro foram coletados cerca de 50 tipos diferentes do fungo, e dentre estes, apenas 4 ou 5 mostravam algum potencial para o controle do gafanhoto marrom. A partir daí, o Dr. Hill tem pesquisado a forma como esses fungos crescem, quantos esporulos produzem, quanto tempo levam para germinar sobre o inseto, quanto tempo levam para penetrar no inseto e, finalmente, matá-lo. O trabalho está sendo conduzido aqui na Grã-Bretanha, nos laboratórios em Kensington, mas também se faz trabalhos de campo. O resultado de 3 anos de pesquisa já mostrou seus frutos in loco, quando, há pouco tempo, 2 novos tipos de fungos foram levados para o Instituto de Pesquisa do Arroz, lá em Manilha. Estes 2 novos tipos de fungos estão sendo testados contra o gafanhoto marrom e outros tipos de pestes que atacam as plantações de arroz nas Filipinas. Infelizmente, mesmo quando se está tentando respeitar a natureza, às vezes ela se zanga. Temos informações de que a primeira experiência com essa nova variedade de fungos nas Filipinas foi totalmente inutilizada pelos furacões recentes naquela região. Mas as experiências devem continuar. E assim, falando de formas mais naturais de se fertilizar a terra e controlar as pestes que atacam as lavouras, nós encerramos o Horizontes de hoje, que contou com a participação especial do Ricardo Chagas e foi produzido e apresentado por Paula Dipp. A chuva, de que nós falamos no início, continua sendo importante para as plantações, é claro. Mas hoje em dia, com o progresso da ciência, parece que ela cada vez mais inspira apenas lindas canções de amor. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling! I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in. Singing in